Eu vou dançando no baile. Eu vou dançando no baile e todo mundo vai cantando. Eu vou chamar MC Magoê e a geral vai detonando. Chama as novinha que tem moral e o Peter Radical pra ensinar o quadradinho e todos liberar geral. Com DJ Teddy Ribeiro, com esse beat envolvente, vem dançar o pancadão para entrar na sua mente. Vai, vai, danadinha, rebola essa bundinha, empinando os novinhos, então vem no quadradinho. Vai, vai, danadinha, rebola só na peta, escorrega desse sobe, vai mostrando a sua beleza. Eu sou o MC Magoê e agora eu vou cantar na batida diferente que as novinhas vão dançar. Dança esse batidão, é a nova sensação. Quero ver todas as novinhas dançando no paredão. Quebra novinha, vai quicando até o chão. Quebra, quebra, quebra, quebra nesse pancadão. Quebra novinha, vai quicando até o chão. Quebra, quebra, quebra, quebra nesse pancadão. Vai, vai, danadinha, rebola essa bundinha, empina os novinhos, então vem no quadradinho. Vai, vai, danadinha, rebola sua rapeta, escorrega, desce e sobe, vai mostrando a sua beleza. Cerveja, senta aqui no colo, me abraça e me beija. Ela é abusadinha e muito sensual. Dedo na boquinha, faz charme pro radical. E a cama tá vazia, precisando do teu corpo. Paralisa e treme, tá me deixando louco. Eu vou te mostrar o teu ponto G. Dança aqui comigo que você vai ver. Faz o quadradinho, mostra o seu bronze na fita. Faz o quadradinho que a galera se excita. Rebolando na pista, ela manda geral. Empina sua bundinha aqui pro pique radical. Vai, vai, danadinha, rebola essa bundinha. Empina pros novinhos, então vem no quadradinho. Vai, vai, danadinha, rebola sua rapeta. Escorrega, desce e sobe, vai mostrando a sua beleza. Vai, vai, danadinha, rebola essa bundinha. Empina pros novinhos, então vem no quadradinho. Vai, vai, danadinha, rebola sua rapeta. Escorrega, desce e sobe, vai mostrando a sua beleza.